que eu vou contar isto à minha família. Como é que eu vou contar isto aos meus pais? Como é que eu vou contar esta merda aos meus pais? E agora, como é que eu conto isto aos meus pais? Como é que vou dizer isto aos meus pais? Como é que vou contar isto aos meus pais? Será que é desta? Ei, por favor, já estou há tanto tempo à espera disto. Por favor, meu, sério. Andamos a tentar há tanto tempo. Já tentamos tantas vezes. Tem que ser desta, tem que ser desta. Foda-se. Vou perder a minha juventude. Caralho. Vou perder a minha juventude, pá. Como é que isto vai ser? Foda-se. Fogo, vou ter que parar de estudar. Ei, a sério, não me acredito que me está a acontecer isto. Será que vou conseguir? Ou não? Fogo, péssima altura, meu. Nunca pensei estar nesta situação. Ei, o que é que eu estou a fazer à minha vida? A sério? Fô, não me acredito. Não sei o que é que vou fazer à minha vida. Não sei mesmo. Não posso ter este filho. Foda-se, acontece-me tudo. Alguém que me ajude, fô. A sério, não me acredito. Não, vai dar negativo, vai dar negativo. Estou confiante. Tem que dar negativo. Ai, merda. Se nasceu com problemas. Não pode ser. Vai correr tudo bem. Será que é desta? Achas que vai ser agora? Achas que agora vai resultar? Estou tão entusiasmado. Achas que vai resultar? Oi, será que é agora? Já me estou a imaginar com o puto no colo. Yeah. Será que vai ser agora? É legal abortar? Já é, não é? Ou não? Posso atirar-me das escadas? Usar um cabide. Eu não tenho dinheiro para sustentar uma criança. Eu sei como é que vai ser. Como é que eu vou sustentar uma criança? Não dá. Não dá. Impossível. Não tenho dinheiro para isso. Não dá. Não tem dinheiro. Não dá.